os assentos com indicação são de uso preferencial. Respeitem esse direito. Senhores usuários, boa noite. Este trem tem como destino a Estação Luz. A CPTM deseja a todos uma boa viagem. Thank you.